Bom, Atílio, vamos começar. Então, eu sou Denise, faço parte do Nômades. A gente é um grupo de pesquisa da USP aqui de São Carlos e a gente está desenvolvendo um projeto que se chama Territórios Híbridos. Eu vou falar um pouquinho assim só para te contextualizar um pouco desse projeto. A gente está desenvolvendo algumas... O centro desse projeto, na verdade, é a construção de espacialidades híbridas, que a gente fala que é a sobreposição do espaço físico com o espaço virtual. E a gente testa a constituição dessas espacialidades por meio de ações culturais com o uso de meios digitais. Então, todas essas ações, que inclusive o Fora do Eixo é parceiro da gente, em algumas ações a gente já desenvolveu algumas ações em parceria e tem algumas ações futuras também que a gente está pensando em parceria com vocês, tanto com a Casa Fora do Eixo aqui de São Carlos, mas tem a Casa de BH também, de São Paulo, enfim, através de algumas pessoas, e essas parcerias aconteceram e vão acontecer ainda. Então, nessas ações, a gente sempre está pensando ações culturais com o uso de meios digitais. São ações que, às vezes, estão centradas no audiovisual, vídeos, fotos, mas tem ações que a gente vai desenvolver com bandas de rock, tem algumas ações que a gente vai usar a fabricação digital. Então, na verdade, são ações de natureza bastante distintas, assim, e o que elas têm em comum são o uso dos meios digitais como forma de construir essas espacialidades híbridas, né? E o que a gente procura sempre é estar pensando na construção dessas espacialidades como forma de aproximar realidades distintas, assim, como forma de aproximar pessoas e contextos que estejam não só distantes geograficamente, mas que sejam divergentes, assim, na verdade, é poder aproximar essas diferenças em vários níveis, assim, desde questões mais socioculturais até questões de etnia, de posicionamentos de vida, visões de mundo, enfim. Saquei. É meio assim, a grosso modo, porque isso tem um pouco mais de refinamento do que eu te falei. Não, eu imagino, Denise, desculpa te interromper, mas só assim para facilitar o nosso diálogo, que também assim, a gente como já trabalha de alguma maneira, mesmo que eu não conhecesse vocês ainda e esse projeto específico, eu acho que o trânsito que o Fora do Eixo tem por algumas áreas, por essas áreas que vocês inclusive direcionam a pesquisa, facilita para que a gente tenha uma visão pelo menos aproximada a princípio já do que se trata. Já estou conseguindo fazer um monte de links aqui que a gente faz também, então fica tranquilo que para mim está ficando bem claro. Tá joia, então, qualquer coisa você interrompe aí. Mas basicamente o projeto é esse, assim, eu vou só te exemplificar uma última ação em que vocês participaram com a gente e que faz parte até um pedacinho da pesquisa do próprio Alisson. É uma ação que a gente fez num conjunto habitacional aqui, que a gente procura fomentar com eles a apropriação de umas quadras que tem no conjunto e que eles não usam muito, porque tem várias visões preconceituosas dos moradores, que elas são ocupadas realmente em alguns momentos do dia por usuários de droga ou mesmo até pelo tráfico. E a gente está pautando com os moradores a reapropriação dessas quadras e essa mudança de posicionamento com relação àquele espaço. E uma das ações que a gente fez teve grafite digital com algumas interfaces que a gente está usando em tablets projetados, teve dança de rua e teve também uma conversa sonora entre o Subloco, que é um grupo de rap, que estava lá nas quadras no dia dessa nossa ação, e um pessoal de um conjunto Malditas Ovelhas que estava no estúdio da casa. Ah, eu conheço a banda. Conhece? Então, Malditas Ovelhas, eles fizeram o fundo para os rappers que estavam na quadra, fizeram uma, tipo... comunicação remota, assim. Teve essa comunicação remota e eles fizeram a base para os caras rimarem em cima. E foi bem legal, assim, a gente conseguiu levar um público de moradores para essas quadras que eles quase não iam. Então, são ações pontuais, assim, que a gente faz para que as pessoas consigam interagir ou proporcionar alguma coisa para que algumas posicionamentos, enfim, sejam alterados. Esse é um exemplo. Uhum. E vocês são professores ou alunos de qual curso especificamente aí da USP? O nosso grupo tem os professores, né, que dão aula na USP, arquitetura e urbanismo. Mas tem um pessoal, bastante gente da imagem e som da Universidade Federal. E a gente tem aqui desde bolsistas de iniciação científica até eu que sou bolsista pós-doc. Ah, entendi. Tudo isso integra o território híbridos, né? Quase todos os pesquisadores do Nômade estão envolvidos agora com esse projeto grande. Esse projeto, na verdade, é um projeto patrocinado pela FAPESP, que é um órgão aqui do estado de São Paulo que dá fomento às pesquisas, e é um projeto de políticas públicas. Então, a gente tem como parceiro desse projeto também a Prefeitura de São Paulo. De São Carlos, desculpa. E, na verdade, esse projeto, a instância máxima dele é permitir que a prefeitura, através desses nossos experimentos e dessas ações, que ela possa aplicar depois na política pública cultural aqui de São Carlos alguma das coisas que a gente vem experimentando agora. Esse seria o nosso teto máximo, assim, aquilo que a gente pretende, porque esse projeto ele é financiado como um projeto de políticas públicas. Ah, bacana, eu achei o site aqui, Habitar Territórios Híbridos, né? É, nomade.usp.br. Isso, é isso mesmo. Bacana, já estou dando uma olhada aqui, massa. Atílio, a gente pode começar com as questões, então? Depois, claro, quando vocês quiserem. Você queria se apresentar também, falar um pouco de você, como é que é a tua... Sim, acho que... Circuito, enfim. Uhum, acho que serve já como uma base para a nossa conversa aqui, né? Bom, sou Atílio Alencar, sou formado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mas, na verdade, assim, durante muito pouco tempo, durante quase nenhum tempo, na verdade, cheguei a exercer o meu ofício formal, né? Cheguei a dar aula em espaço público durante muito pouco tempo e logo em seguida eu já junto com uma dissidência de um coletivo de educação popular que eu participei, que chamava Praxis, a gente montou um espaço cultural em Santa Maria, que é interior do Rio Grande do Sul. Segundo dizem, é até bem parecido com São Carlos, mas não conheço São Carlos ainda. E a gente montou um espaço, então, chamado Macon do Lugar, que acabou gerando, a partir de uma experiência de coletivo também, um Macon do Coletivo, e foi através desse coletivo que a gente se aproximou do Circuito Fora do Eixo, na época apenas Circuito Fora do Eixo. E a gente também realiza um festival há 9 anos lá em Santa Maria, chamado Macon dos Circos, que mediu a aproximação com a Abrafim. Bom, em 2008, então, eu vou para o Calango e lá conheço o pessoal todo do Cubo, o pessoal de Uberlândia também, do Coletivo Gome, e a gente acaba ingressando no Fora do Eixo. E, bom, tem uma trajetória cheia de minúcias que não caberia agora, a nossa conversa ficaria um pouco prolongada. Mas desde que a gente entrou, então, para o Fora do Eixo, a gente passa a atuar como coordenadores regionais, embora não seja essa a expressão que a gente usa na rede, né? A gente usa mais como ponto de articulação regional mesmo. Primeiro em Santa Maria e desde o ano passado, quando a gente começa a pensar no modelo no projeto, na verdade, de Casas Fora do Eixo. Então a gente vem aqui para Porto Alegre, já faz cerca de um ano que a gente está aqui na Casa Fora do Eixo Porto Alegre. Eu e mais 6 pessoas moramos, vivemos e trabalhamos hoje aqui. E, enfim, aqui cada casa fora do eixo, cada casa fora do eixo, ela é entendida também como um híbrido de campos, já que a gente tem a nossa própria universidade, de diretório, já que a gente tem nosso próprio partido também, que é o PECUT, que não é um partido, né, uma organização suprapartidária, mas brinca com essa ideia de partido, e é também a nossa agência do banco, né, já que a gente trabalha com os cards, com a nossa moeda complementar, e existe um banco, que é o Banco Fora do Eixo, para gerir o fluxo dessa troca de serviços que configura, que é representada ou mediada pela moeda complementar. E pensando um pouco a partir dessa fala inicial de vocês, eu lembro que uma das ações que o Fora do Eixo realiza em escala nacional e até, na verdade, latino-americana hoje, é as chamadas colunas, que são ações estruturantes que a gente parte, né, elas consistem num combo de gestores do Fora do Eixo que atravessam uma série de cidades, um recorte geográfico onde sai, então, fazendo o que a gente chama de costura fina com outros parceiros, ou descobrindo, despertando novas experiências de conexão com iniciativas que a gente ainda não conhecia, não necessariamente visando estabelecer novos pontos fora do eixo, não é uma ação meramente expansiva, mas sim conectiva mesmo. Uma experiência muito bacana que a gente teve aqui no Sul foi uma coluna que a gente realizou via Casa Fora do Eixo Porto Alegre, que seria com um coletivo chamado Catarse, que é ponto de cultura aqui de Porto Alegre. A coluna chamou Coluna Griot 2.0. Então, o que a gente fazia, né? A gente saiu do extremo sul do Brasil, passando por algumas cidades, principalmente com foco em Pelotas, que é uma cidade antiquíssima aqui do estado, e nessa ação a gente então pautava justamente esse tema híbrido da transmissão oral dos saberes, personificada aí nos dois griots, mestres griots, que acompanharam essa coluna, e a cultura digital, junto com os media livristas, enfim, gestores do Fora do Eixo. Uma experiência muito bacana e consistiu, na verdade, só na primeira etapa dessa coluna. A gente pretende, ainda ao longo do ano, ter mais alguns desdobramentos dela. Enfim, só para a gente começar a conversa aí. Ah, legal. Bom, já começando, então, a gente queria saber um pouco de você, como é que se estrutura a Regional Sul aí, né? A gente sabe que a casa, ela acaba envolvendo ou centralizando os coletivos da região sul do país, né, de outros estados também. Acho que vocês abrangem Paraná e Santa Catarina também. A gente queria saber se tem cidades do Uruguai, Argentina, enfim, o que é que vocês estão abrangendo, mas interessa para a gente também saber se vocês percebem uma diferença entre esses coletivos dessa própria regional que vocês estão, entre aspas, a gente sabe, centralizando assim, e de que forma vocês trabalham essas diferenças e como que vocês procuram auxiliar esses coletivos, enfim, assim. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá, beleza. Bom, a gente, conforme eu imagino pela tua fala, nas aspas da tua fala, a gente evita, até porque conceitualmente e na prática não é o que a gente faz, essa centralização, na verdade, não condiz com a função da Casa Fora do Eixo. Justamente as casas surgem para cada vez mais a gente descentralizar a gestão na rede, que durante um momento específico, um recorde de tempo, encarou um momento ali em que a Casa Fora do Eixo de São Paulo, por ser essa primeira experiência então de concentração de gestores naquela dinâmica que a gente chama de dedicação exclusiva, ela cumpriu um papel de gestão nacional centralizada, mas a gente entendendo que ela não poderia durante muito tempo, sem a gente incorrer em graves contradições, continuar cumprindo esse papel tão concentrado. Então a gente parte justamente para esse entendimento de que as regionais deveriam trabalhar no sentido de implementar suas próprias casas, entendendo que cada célula composta por essa casa, na verdade, é ilustrada nessas casas, ela funcionaria então como um acelerador de partículas, digamos assim, lógica de troca e compartilhamento de tecnologia, a gente partiria para um acompanhamento mais direto em relação aos coletivos nas pontas, digamos assim, garantindo que a gente tivesse um fluxo muito mais intenso e uma velocidade mais interessante mesmo, não só de assimilação por parte dos coletivos mais novos, o que a gente já gerou em termos de, e já vem gerando em termos de tecnologia social, mas também trabalhando com todos os nossos simulacros, né, que seriam o banco, a mídia, o partido e a universidade. É, então a gente consegue, através das casas, ter esse papel que também a gente não entende como moderação, como, na verdade, entende como moderação, entende como articulação, mas não entende como coordenação, né? Não é uma lógica tão verticalizada assim, uma lógica mais oblíqua, digamos. Na construção de uma horizontalidade buscada, a gente entende que as casas conseguem implementar com uma velocidade muito interessante, até por essa questão da gente estar focado completamente na nossa articulação com o Fora do Eixo, na formação dos coletivos mesmo, e conseguir também com mais velocidade que eles consigam fazer seus uploads, né? Que tudo aquilo que o coletivo tem de idiossincrático, de particularidade em relação à sua cidade onde ele tá, onde ele atua, a gente consegue fazer essas leituras mais rápido e jogar na rede também com uma velocidade mais intensa do que se tivesse, por exemplo, uma central nacional de gestão do Fora do Eixo, né, que tenderia a não ser muito interessante. E mesmo na regional, o tempo todo a gente tem a compreensão de que está trazendo mais pessoas para esse campo mais orgânico mesmo da rede, né, orgânico no sentido de estar realmente entendendo qual é o fluxo e não apenas fazendo entregas ou meramente chancelado pela rede. Então, as casas têm uma experiência muito bacana nesse sentido. Quanto à pergunta geopolítica que tu me fez, geopoliticamente falando, a Casa Fora do Eixo Porto Alegre tem, então, essa função de estar fazendo o acompanhamento e os filtros em relação aos três estados do Sul, né, que são, na verdade, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais a conexão com Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. A nossa atuação, o nosso vínculo hoje, ele é bem mais forte na Argentina, onde já realizou, inclusive, dois congressos fora do eixo lá muito interessantes, tanto em 2011 quanto nesse ano, 2012. A gente tem uma série de parceiros muito com uma relação já bem estreita com a rede. O Uruguai é o nosso próximo, até pela proximidade aqui intensa, né? A gente, em Porto Alegre, está mais próximo de Montevidéu do que de São Paulo, do que de Curitiba, inclusive. Então, aproveitando essa facilidade geográfica, a gente está cada vez mais entendendo que seria via Casa Fora do Eixo Porto Alegre que se dariam mesmo esses vínculos mais orgânicos com o Uruguai. Chile, a gente tem alguma penetração tímida, né? A gente está à distância também, mas a gente está entendendo cada vez mais que o campo de atuação de algo como de uma rede como o Fora do Eixo, por ser mais caracterizada hoje com o movimento social da cultura, ela necessariamente dialoga com a América Latina como um todo, né? Então a gente também tem conexões da América Central, enfim. Mas respondendo especificamente sobre a Casa Fora do Eixo de Porto Alegre, então seriam os três estados, a região sul do Brasil, mas esses quatro países que eu te falei, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, nessa conexão imediata no escopo da nossa gestão. Legal. Atílio, aproveitando o gancho aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa proximidade. Como é que você vê isso, né? A proximidade entre produção cultural e movimento social, assim. O que nos interessa saber um pouco é como que isso acaba chegando nos eventos que vocês fazem, né? Como que tem essa transparência nesses eventos e desse movimento social, dessas questões mais sociais, e se esses eventos eles têm então essa instância mais reflexiva, assim. Como que você poderia me falar sobre isso? Ótima tua pergunta, Denise. Assim, bacana que a gente já esteja se encaminhando para essa dimensão mesmo da conversa. Bom, quando o Fora do Eixo começa lá, 6 anos atrás, a gente se via como um Fora do Eixo geográfico, né? Então, assim, a gente não estava em São Paulo, não estava no Rio de Janeiro, não estava nem em Belo Horizonte, e necessariamente tínhamos uma demanda que não era só nossa, não só dos coletivos originários do Fora do Eixo, mas ampla, no sentido de que bandas independentes, era bem isso o recorte, né? Bandas de rock independentes queriam circular e, num, enfim, faziam tudo na base da camaradagem, da brodagem, e acabavam se aventurando de uma maneira um tanto quanto romântica, embora pioneira, e não geravam circuitos mais consistentes. O Fora do Eixo, então, surge para tentar sistematizar essa troca de serviço, em primeiro lugar, o que seria essa brodagem entre as bandas, entendendo que necessariamente nós estávamos contornando o eixo cultural consagrado do país. Só que muito rapidamente, essa explanação que eu faço, eu sei que de repente estou sendo até repetitivo para vocês, mas até para ajudar a organizar minha própria narrativa, eu parto dela, tá bom? A gente começa a perceber, então, que as nossas próprias tecnologias que vão sendo geradas, tanto midiáticas quanto de produção compartilhada, a nossa abordagem sobre direito autoral, por exemplo, sobre desmonetarização de alguns processos, entendendo que a indústria cultural e principalmente fonográfica estava num momento de ou ruína ou pelo menos transição e que a gente podia se colocar como agentes mais conectados com essa lógica mais autogestionária, mais faça você mesmo, ou façamos juntos, que seja, e a gente vai se entendendo cada vez mais, amadurecendo essa proposta de não ser apenas uma agência alternativa, ou uma produtora independente, ou um conjunto delas, que seja, né? Vai sacando que a gente está colocando em pauta no Brasil uma série de temas que são polêmicos justamente porque são inovadores e são propostas sociais, não são só soluções estéticas ou de produção de eventos, né? A gente está começando a falar, por exemplo, há 6 anos atrás, de moeda complementar para viabilizar recursos humanos, né, mobilizando inteligência coletiva e troca de serviços para tornar viável festivais, saraus, apresentação de teatro, enfim, porque a gente começa com a música, mas hoje já trabalha com outras linguagens artísticas, né? Então a gente começa muito rapidamente a se entender também com uma plataforma de ação política. Não é uma política partidária, é claro que não ela, mas também entendendo que a relação institucional se dá de forma necessária e evidente. A gente sabe que hoje batalhar por política pública, por exemplo, não tem como a gente contornar a gestão pública, poder público, partidos, governo, enfim. Então a gente começa a aprofundar e sofisticar, eu acho que dá para usar tranquilamente esse verbo, assim, sofisticar a nossa participação política mesmo, a nossa inserção política na história da cultura. Isso vai gerando um híbrido um tanto quanto interessante. Não é à toa que hoje, por exemplo, o Fora do Eixo desperta uma série de discussões muito interessantes no Brasil inteiro, e não só nele. Que, por um lado, para a esquerda clássica, nos vê um tanto quanto empresariais demais, como se fôssemos apenas um conglomerado de iniciativas independentes. Por outro lado, a direita, digamos assim, nos vê com bolcheviques demais, que estaríamos querendo aí promover uma espécie de reforma agrária na cultura brasileira. Eu acho que nesse sentido a direita tem os seus acertos de leitura, e a gente está começando a entender que a gente não pode mais se restringir a experimentações meramente estéticas, né? Aqui também não quero usar termos que depois podem ser entendidos de uma maneira reducionista, mas assim, quando eu digo estética, é muito mais do que apenas preocupado com o bom acabamento dos eventos. Isso que a gente vai aprendendo pouco a pouco e trocando e aperfeiçoando, a gente também está, e também em relação ao conteúdo e aos produtos, a gente vai entendendo que o que mais nos interessa são os processos mesmo. E depois chegar lá na questão de como a gente torna isso tangível nos nossos eventos, eu poderia dizer que hoje, através da Universidade Fora do Eixo, a gente tem conseguido avançar cada vez mais para romper uma barreira sensível aí. O que para a gente, há um tempo atrás, eram apenas plataformas que ofereciam acesso à cultura no sentido de produção cultural mesmo, de linguagem, hoje a gente está entendendo como plataformas de fluxo de conhecimento. Todos os nossos festivais, por exemplo, eles têm se tornado de uma maneira muito acelerada festivais de conhecimento também. Não é só aquela mesa com bate-papo para cumprir tabela. A gente tem investido cada vez mais naquilo que a gente entende como um grande corpo docente, um corpo docente informal, é claro, da Universidade Fora do Eixo, que está aprofundando temas muito contemporâneos sobre a cultura nacional, global, enfim, e tem investido tanto quanto na circulação de bandas e artistas, também na circulação desses disparadores de temas e desatualizadores, pensadores, provocadores que sejam. Então, cada festival nosso, a gente tem trabalhado no sentido de ser um grande encontro também de realizadores, debatedores, equipes formadoras de opinião, embora essa classificação seja um pouco arcaica, né? Formadores de opinião, hoje é justamente o modelo que a gente combate no sentido de que todos nós podemos formar opinião e não mais ter uma abordagem tão massificada da coisa. Mas eu acho que te respondo um pouco assim, tá, né? A gente tem uma preocupação, Atílio, de... vou te justificar um pouco essa questão que eu levantei. A gente tem uma preocupação para tornar as nossas ações, o processo, né, de construção dessas ações culturais, que também assim, são pautadas nessa... em parcerias onde esses parceiros eles têm ganhos que não necessariamente ou na verdade nunca são ganhos só monetários, entendeu? Todos os nossos parceiros, ninguém está ganhando por isso e as trocas são trocas de interesse e de construção de alguma coisa em comum, né? E a gente pensa muito como é que a gente deixa para o público, que a gente entende esse público não só como um receptor passivo do que está acontecendo, mas a gente, o nosso esforço todo é para usar essas mídias e fazer com que esse público ele seja ativo, ele seja um produtor cultural também naquele evento, naquele momento. Então a gente tenta fazer transparecer toda essa forma de produção daquilo, né? E a gente queria... A minha questão é como que vocês estão fazendo essas questões todas sociais presentes também nessa ação, mas não só para aqueles que estão propondo a ação ou o evento, mas para aqueles também, para o público, para aquele... Claro. Sabe, na última ponta. Te compreendo, sim. Então, tem uma iniciativa, uma campanha que precede a existência do Fora do Eixo, mas que é, com certeza, avança muito com as nossas experiências, que é a proposta de cobertura colaborativa, né? Como é que a gente trabalha a cobertura colaborativa? Eu tenho certeza que vocês conhecem em São Carlos também, até porque o contato, creio que trabalha com essa experiência. Então, também a gente avançou bastante com isso, porque na época, em 2008, a gente tinha um grupo de hackers e medialivristas lá que estavam chegando com uma velocidade muito interessante no sentido de radicalizar nessa abertura. Então a gente rompe com a ideia de núcleo de mídia própria, de um festival, de um evento, por exemplo, e parte do princípio de que, numa lógica de cultura digital, de cidadania digital, onde mesmo com uma tecnologia às vezes precária, você consegue ter uma velocidade de fazer circular a informação, sendo um formulador também dela, a gente passa a ver o público não mais como um público passivo, né? Eu acho que nesse sentido a gente vai começando a fazer a costura entre a minha fala e a tua questão, porque a gente começa a perceber, primeiro, aliás, o que está percebido desde sempre, que um evento não faz sentido nenhum se não tiver o público participando. Então, assim, a gente já faz cair por terra de que existe uma participação ou uma postura meramente passiva para o público. Mas com a jornada da cobertura colaborativa, a gente avança tremendamente no sentido de entender que o público não só é um espectador, mas também ele está realizando aquele momento, ele está estabelecendo narrativas próprias e está dizendo, através da sua própria formulação, na verdade, quanto é o sentido mais, na acepção mais generosa de mídia mesmo, livre, as pessoas conseguem se empoderar então e fazer parte dos processos, não só sendo o cara que está recebendo lá na ponta, como você disse, o resultado de um processo que seria só o produto, o festival, a banda ou a música, qualquer que seja que a gente está considerando em perspectiva. Então, a cobertura colaborativa seria já um primeiro momento que a gente consegue, afirmaria até de maneira radical, pensar na participação. Outras maneiras também que a gente consegue daí avançar de uma maneira muito interessante, bem territorializada, de um modo saudável, é que cada vez mais as nossas ações elas têm sido realizadas exatamente pelo Fora do Eixo especificamente. Nós somos muito mais os hubs ou os links que dão conta de fazer a conexão entre vários atores e agentes sociais, culturais de cada cidade, no sentido de que, por exemplo, um festival com recursos realizado lá em Pelotas é muito mais uma plataforma que mobiliza uma série de agentes que já vem atuando ao longo do ano, né, cotidianamente, da cultura da cidade. Daí, nesse sentido, também eu queria sublinhar isso, porque ele acaba sendo potencializador, né, acaba funcionando como uma plataforma de interesse, uma organização de interesse público. né? Porque a gente investe, e aí, como tu bem lembrou, não necessariamente com moeda oficial, mas de alguma maneira, trocando serviço, inteligência colaborativa, estabelecendo links que aceleram a geração de tecnologia social, trabalho, renda, enfim, a gente acaba servindo então como uma célula que potencializa essas relações, essas inter-relações locais e regionais, onde uma série de empreendedores ou produtores independentes que não se viam conectados até então passam a se ver através de uma determinada plataforma, como o festival, por exemplo, como co-realizadores dessa, partícipes do processo como um todo mesmo, né? Não estou só falando de uma série de artistas que são contemplados no momento de subir ao palco, estou falando mais do momento de participar de um festival planilha aberta, por exemplo, que a gente chama de código aberto. Tudo que a gente realiza desde o momento de escrever a reflexão do projeto até a prestação de contas, também com tecnologia social, afinal de contas, é interessante que a gente tenha bancos abertos, serviço para qualquer um, no sentido de oferecer modelos que podem ser downloadados em projetos, e também a nossa lógica de transparência ao apresentar as contas, incluindo o que é moeda informal, porque muitas vezes a gente tinha aquela leitura no campo de cultura, a gente fazia sem investimento porque não tinha dinheiro. A gente percebe que a realidade principal financiada brasileira é a inteligência coletiva, quando a gente consegue trabalhar fazendo a nossa mão de obra, a inteligência, também os elementos que têm que ser contabilizados, tematizados e apresentados no final, não só a título de prestação de conta para governos, instituições de gestão pública, mas também para que qualquer cidadão hoje, qualquer pessoa, enfim, sociedade civil, no âmbito mais geral, consiga fazer essas leituras, então, desmistificar o que seria a especialidade de produtores formados. Então, acho que no campo social a gente avança bastante nesse sentido também. Além de estar trazendo o tempo todo pautas que são ambientais, que são socioculturais, questões de software livre, por exemplo, a gente sempre tenta debater, enfim, questões em relação à própria questão de ocupação de espaço público, teria mais a ver com urbanismo mesmo, enfim, com propostas de uma cidade mais condizente com o que a gente espera que seja uma cidade onde a sociedade faça parte dela de fato. Então, isso tudo tem vindo muito forte, cada vez mais forte, para fazer com que nossos festivais deixem, se tornem realmente uma outra coisa, né? Um processo mais aberto, não só um momento de espetáculo. Ah, legal. Bacana. Pegando um gancho aí no que você falou, ontem a gente estava conversando com o Gilmar, do Suíça Baiana, lá, o coletivo lá na Bahia e tal, e certo. Ele levantou alguns pontos interessantes e tal, e até uma coisa que eu venho desenvolvendo na minha pesquisa, que é a questão de estudar a rede e tal, tudo mais. E uma coisa que se torna um pouco evidente é, às vezes, a diferença, assim, de uma cidade para outra, de um coletivo para o outro, na questão da relação do coletivo com os órgãos públicos, sabe? Tipo, a relação de captar recursos de órgão público, até de participar também das discussões, sabe? Das discussões de algum projeto público cultural que vai ser aplicado na cidade e tudo mais. Eu queria saber como é que é essa relação aí no Sul, por exemplo, a casa Fora do Eixo, como é que é a relação dela com esses órgãos públicos, os outros coletivos da regional. Gostaria de saber mais a respeito. Bom, enfim, a gente tem, acho que é bem interessante a tua observação, porque de fato a gente tem aquelas oscilações que a gente considera muito saudáveis, né, que são as particularidades mesmo, até porque os contextos são muito diversos, né? Imagina, você pega uma situação como de Pedro Santana na Bahia, enfim, de Vitória da Conquista, e pega uma situação em Pelotas, de Santa Maria ou em Cuiabá, são realidades completamente diversas mesmo, e inclusive isso contribui para o grau de velocidade com que cada coletivo vai conseguindo se inserir enquanto protagonista mesmo, ou mais, de forma mais propositiva nesses espaços de participação da sociedade civil junto à gestão pública. Aqui no Sul a gente tem uma característica bem forte, que realmente está muito, muito pautado pelo controle social, né, no sentido de controle social de gestão pública. Então, enquanto caso, a gente é muito próximo faz muito acompanhamento e é muito propositivo no sentido de estar debatendo com as esferas de governança o tempo todo, que seriam essas políticas públicas que nos dizem respeito. Não diz respeito apenas como fora do eixo, né? Para muito além disso, políticas públicas da cultura que digam com respeito a esse momento que a gente vive, que sejam condizentes com as nossas demandas e desejos atuais, contemporâneos. Então, a gente tem essa inserção cada vez mais trabalhada, assim, no sentido de estar entendendo que nossos quadros são quadros políticos também. Nossos integrantes, eles têm hoje a maior parte dos coletivos do Sul, não só do Sul, respondendo do Sul, porque a gente está focando aqui, mas tem capacidade de gerar formulações muito interessantes hoje, de gerar debates muito interessantes com quase qualquer gestor público aí que esteja trabalhando na área da cultura ou da política pública. Então, te respondendo de maneira mais incisiva aqui, a gente tem essa debates muito interessantes que não dizem respeito apenas ao sul do país, mas que têm que ser traduzidos, até porque a gente sabe que se a gente pauta apenas como questão regional, a tendência é que a disputa de forças às vezes fique pautada por umas lógicas. Só uma frasezinha bem rápida para encerrar, porque eu acho que vocês pegaram para a hora que eu estava falando, né? Então, assim, a gente tem sim uma variedade de características dentro da rede no que tange essas relações tanto com o poder público quanto com outras redes, com parceiros, mas a gente vem cada vez mais ganhando um teor de intensidade nessas relações. Então, aqui especificamente no Sul, a gente tem trabalhado bastante para aprimorar tanto a nossa formação política mesmo, né, nessa relação intra societária aí, trabalhando com outras entidades, quanto também participando de instâncias que são reservadas à sociedade civil junto à gestão pública. Bom, Tilly, já fazendo outra pergunta também, que o Circuito Fora do Eixo, ele se organiza e se expande, né? O grande responsável essa expansão também e toda essa mobilização, a gente pode falar que a internet foi uma grande ferramenta, né, para isso. E a internet ainda continua sendo uma ferramenta, pelo visto, assim, para o Circuito Fora do Eixo, para a comunicação de diferentes regiões, tanto vocês com São Paulo e Rio e Nordeste, Norte. Só que, infelizmente, assim, no Brasil a gente vê algumas restrições, né, se tratando a velocidade de internet ou até mesmo ter acesso a isso e tal. E no Norte, assim, por exemplo, coletivos do Norte, assim, eu gostaria de saber como é a participação, né, desses coletivos que estão em regiões um pouco menos privilegiadas, que a banda larga está chegando agora, às vezes com um preço não tão muito acessível, tal, e que nem, por exemplo, a Amapá, e que tem um coletivo lá que a gente conversou com o Gilmar, e ele falou que o pessoal é super ativo, bem interessante isso, e saber como é que é a participação deles, porque a gente sabe que o Fora do Eixo tem reuniões semanais pela internet, através de grupos de e-mail, e também tem capacitações através de ações como o Observatório Fora do Eixo, tem reuniões também via streaming. E como é que esses coletivos que estão mais afastados em regiões um pouco menos privilegiadas quanto ao acesso à internet, fazem para vencer esse obstáculo aí, conseguir participar, se tem alguma restrição, se a participação deles não precisa necessariamente ser muito ativa, justamente por essas restrições. Eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Claro. Bom, é bem pertinente a pergunta mesmo. Bom, a gente tem, então, essa dinâmica de encontros virtuais semanais, na verdade, diários, porque a gente está o tempo todo trocando via e-mail, via rede social, tem diversos grupos de e-mail, diversos chats dentro de redes sociais, enfim, a gente tem diversas conversas que a gente leva ao longo do dia e da semana via essas ferramentas tecnológicas mesmo, e a gente tem, sim, esse custo amazônico pesando na região norte, justamente onde o acesso à internet de qualidade veloz, banda larga, enfim, ela é muito mais uma causa do que uma realidade, né? Então a gente também trabalha no sentido de entender que uma das nossas causas, não só como fora do eixo, mas enquanto cidadãos mesmo, é garantia de banda larga a floresta geral, em tudo que é lugar. A gente tem que ter isso funcionando. Hoje não dá para, integra o processo de formação do sujeito o acesso à internet hoje, né? É a mesma coisa que você vetar o acesso às bibliotecas, por exemplo. Você não pode, sabe? A gente tem que ter essa garantia aí cada vez mais simplificada mesmo. No que diz respeito à tua pergunta imediata, sim, cara, bom, o pessoal se organiza. A gente mantém a mesma lógica de participação, né? As pessoas participam via... A gente tem feito as reuniões principalmente via IRC, o IRC, né, que é uma ferramenta livre mesmo. A gente pauta bastante essa utilização de ferramentas de código aberto, software livre, e o Inuit consegue geralmente manter a sua participação intensa, porque se organiza também para participar em grupo, né? Às vezes um só computador conectado garante que cerca de 10 pessoas ou mais estejam também participando daquele momento. Então, por mais que existam, sim, uma série de dificuldades de acesso que são de caráter técnico mesmo, existe também uma série de ações cooperativas que dão conta de burlar um pouco essa dificuldade e de, na base da colaboração ali, garantir que esses estados estejam também presentes nas reuniões. E digo mais, a presença do Norte, ela não é só sentida como tímida por causa dessas agruras aí no sentido de acesso. Os caras são extremamente participativos, são das regiões mais que hoje, entendendo também o que significa essa região tropical das florestas brasileiras para o mundo todo e as articulações que surgem em torno da cultura e do meio ambiente dali, os caras são cada vez mais velozes, e por mais que eles tenham que dar conta de implementar uma série de paliativos para conseguir estarem conectados virtualmente, conceitualmente eles são super conectados e inclusive avançados, né? Já vem já chegam na cultura digital não sendo meramente um nerd urbano, né? Nada contra, não quero desconstruir, é mais um possível tipo também da nossa sociedade, mas assim, os caras vêm com uma experimentação social que é muito bacana junto a uma região que tem cada vez mais despertado interesse no planeta inteiro, e eles vêm com esse acúmulo muito interessante trazendo para a lógica da cultura digital. Então, ao mesmo tempo que tem uma série de dificuldades, os caras são super presentes, atuantes, propositivos, e sempre dão um jeito, nem que tenha que pegar um barco e atravessar um rio, eles dão um jeito de participar das reuniões. Bom, Atílio, eu queria fazer uma pergunta até um tema que a gente conversou com o Gilmar, né? Queria saber um pouco das características, por exemplo, regionais, assim. Por exemplo, o que isso, de certa forma, dificulta ou auxilia nas atividades do Fora do Eixo na região sul, né? Porque a gente estava trocando ideia, falando com o Gilmar, e ele falou que, por exemplo, Fora do Eixo, de certa forma, privilegiou um pouco, né? Começou um pouco privilegiando um pouco o estilo de música rock, né? E lá em Salvador, pelo menos naquela região, o rock não é tão levado em pauta, né? Tem outros estilos, como o axé, que é um movimento, uma indústria muito grande. Isso é uma característica da região lá, da Bahia. Eu queria saber um pouco quais são as características, assim, sabe, que do sul, principalmente aí da região sul, do Rio Grande do Sul, até, de certa forma, dessa proximidade com os países da América Latina, como a Argentina, Uruguai, até as relações que você tem com os outros países, como Paraguai. Queria saber um pouco, assim, como é que é essa... essa cena cultural até comum assim da região. Certo. Então, aqui no sul a gente acho que a gente está dentro de um bioma cultural assim que é interessante, né? Que gera uma característica peculiar, como em todas as outras regiões, obviamente há suas peculiaridades gritantes, mas falando especificamente do sul, a gente tem essa proximidade com os países platinos, principalmente Uruguai e Argentina, que forma aí um caldo interessante, que por um lado já alimentou e alimenta certos focos daquele apego a uma identidade que a gente acha negativa, né? No sentido de identidade que cria mais fronteiras em relação ao resto do Brasil do que propriamente integra e vem somar no sentido da diversidade. Por outro lado, a gente tem também cada vez mais entendendo que essa diversidade não nos torna, ao mesmo tempo que nos torna únicos, como todos são únicos em todas as regiões do país e do planeta, ao mesmo tempo geram uma série de combinações interessantes quando a gente pensa no contexto de América Latina como um todo e do Brasil especificamente falando. Então, no campo das linguagens artísticas, a gente tem sim uma relação, tanto assim, a música que se produz aqui hoje sempre tem cada vez mais também dialogado com músicas de raiz mais platina e rio-grandense mesmo, com o caso da milonga. O próprio samba, que o resto do Brasil, às vezes, essa coisa não chega muito, né? Parece que o samba está concentrado necessariamente no recôncavo baiano, e Rio de Janeiro, principalmente, e também São Paulo, mas aqui a gente tem uma histórica produção de samba muito interessante. Aqui o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, Porto Alegre é a cidade que tem a maior concentração de terreiros afro-religiosos, né, no Brasil, mais do que Salvador, a gente sabe. Então, isso não é uma intuição minha, isso é pesquisas mais recentes revelam isso, sabe? A gente, ao mesmo tempo, uma sociedade que durante anos foi extremamente conservadora nos seus modos e na forma como produz sua própria narrativa histórica, também deixou isso um tanto quanto velado. Então a gente tem uma produção de samba em cultura afro riquíssima no sul do Brasil, riquíssima mesmo. Se por um lado a gente observa que aqui a gente está próximo da Argentina, tem o tango e tal, a maior parte dessas linguagens musicais, tanto o tango quanto a milonga, elas têm raiz afro, né? Então, e elas também têm um histórico de aproximação com a música mais pop, digamos assim, muito interessante. Então tem esses híbridos que se formam aqui por a gente estar situado numa região fronteiriça, que é muito interessante saber que eu acho que eles muito mais contribuem para a gente estar se entendendo enquanto parte de um Brasil do que o contrário, do que a gente negando, né? Então assim, eu sou radicalmente contra qualquer proposta de fortalecer a identidade enquanto oposição a um complexo maior que seria nosso bioma, o Brasil, enfim, uma comunidade mais ampla. Ao mesmo tempo, acho super interessante sim destacar o que é de saudável nesse perfil, né? Respondendo a outra pergunta sobre a construção de consensos e as possíveis divergências, bom, a gente tem... É claro que a gente, a princípio, já tem uma questão que a gente pode abordar no sentido de ser assim, pô, a concentração em São Paulo e Rio de Janeiro é algo contra o qual a gente sempre lutou, não por ser Rio de Janeiro e São Paulo, mas porque o princípio do Fora do Eixo é descentralizante, né? É descentralizador. Então, se tivesse concentrado tudo isso em termos de recursos também lá em Cuiabá, nossa luta seria para que descentralizasse de Cuiabá. A questão é que hoje a gente tem uma cena que estamos conseguindo minar junto com uma série de atividades e uma série de políticas públicas que estão sendo construídas também, que estão cada vez mais exercitando um olhar geral para as coisas que acontecem no Brasil como um todo, não só em São Paulo e Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, é importante pra caramba estar em São Paulo, estar no Rio de Janeiro, porque a gente tem que fazer essas coisas que circulam o Brasil inteiro circular por lá também. A gente tem que quebrar essas grandes bolhas, essas redomas impenetráveis, né, que acabam gerando as segregações culturais, sociais, enfim. Dentro do Fora do Eixo, a gente tem uma série de divergências sobre a abordagem, com certeza os consensos eles não são naturais, são construídos, debatidos, a gente tem uma série de bancadas dentro do Fora do Eixo, tanto quanto a qual pauta social a gente vai afirmar com mais veemência, quanto a forma como a gente vai se comportar em determinada região do país. Isso se constrói através de longos diálogos, longas discussões, que são, ora, muito harmônicas, ora, bem conflitantes mesmo, e a gente vai construindo justamente uma, na lógica de não ter uma identidade fechada e homogênea de uma rede, afinal de contas, a gente vai trabalhando isso da maneira mais aberta e fluida possível, né? Então, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta sobre divergências entre regiões, mas, assim, a gente também é atravessado por históricos, né? A história do Brasil hoje, ela tem essas desigualdades econômicas, inclusive, polarizadas em alguns estados. Então, a gente, longe de fechar os olhos para isso, tratar como um tema contornável, a gente mais tenta estabelecer lutas territoriais mesmo, disputas no sentido amplo mesmo da palavra, política com P maiúsculo mesmo, para tentar cada vez mais desconcentrar recursos, produção, reconhecimento, valorização, enfim. Isso é o que a gente tem de comum mesmo em todas as regiões do país. E daí, em relação àquelas que teriam concentração maior, a gente entende que os editais públicos, por exemplo, para a cultura tem que ser cada vez mais descentralizado, que está mais do que comprovado, está mais do que comprovado que a produção cultural do Brasil não é privilégio de um estado, de uma cidade ou de duas que sejam, né? A gente tem produção nas pontas, ou aliás, até rompendo com essa ideia de centro e periferia, a gente tem produção rizomática, riquíssima, por todo o país, toda a América Latina, sabe? Então a lógica é fraturar essa ideia de que seria legítima a concentração de recursos ou a excelência da produção cultural do Brasil se desse só num recorte bem específico, geograficamente falando. Bom, Antílio, já caminhando para o final da entrevista já, queria fazer uma pergunta final que a gente fez até para o Gilmar também, do Suíça Baiana e tal, que, por exemplo, é a sua visão do circuito futuramente, assim, sabe? Tipo, o que que você acha que poderá ser o circuito Fora do Eixo daqui 10 anos, ou daqui 15, ou até mais, assim, futuramente, sabe? Quais são suas perspectivas, assim, relacionadas ao futuro ao futuro, ao que ainda vai vir, assim, que você acha que pode acontecer do circuito Fora do Eixo, desse circuito aí? Cara, é que eu vou consultar o Google para ver se tem essa resposta. Cara, não, assim, ó, vou te dizer com toda sinceridade, não sei. Eu acho que a gente tem uma característica até bem lúdica quando a gente vai abordar esse tipo de para onde estamos indo, tanto que a gente fala, não sabemos para onde estamos indo, sabemos que estamos construindo os comos, os modos, os métodos. Para onde a gente está indo, cara? Bom, para onde o mundo está indo, a gente, mais do que está indo junto, está tentando construir alternativas para ele também, vai construir complexidade de caminhos, alternativas, diversidade. Então, assim, o Fora do Eixo tanto pode ser uma grande rede que vai estar atuando em todo o planeta, quanto ele vai estar, ou quanto ele pode ser também uma rede que vai estar se voltando cada vez mais para aprofundar a relação com o Brasil, interior mesmo, ou essas coisas todas, e talvez, quem sabe, eu acho que daí até um apontamento muito interessante, que já é bem debatido, que a gente esteja entendendo que hoje a América Latina tem uma biodiversidade cultural extremamente interessante, como sempre teve, mas cada vez mais isso está sendo reconhecido e afirmado mesmo enquanto potência, e essa potência vem justamente do quanto a gente tem que agir de uma forma precária, né? O quanto precariado tem que ser criativo. Talvez, cara, a nossa grande inserção seja a África, sabe? Acho que o Fora do Eixo daqui a 2 anos talvez esteja construindo relações mais estreitas, mais ricas, mais presenciais, inclusive, com a cultura africana, entendendo que esses intercâmbios, esse compartilhamento de tecnologia, eles não têm que se dar apenas dentro do escopo de uma rede que fica no Brasil. A gente está falando de mundo, né? Então a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, todos ao mesmo tempo. Sei lá, não sei. Bom, a gente chegando no final aqui, a gente agradece aí, a gente espera que possa realizar aí, de repente, aí, futuramente, alguma ação em conjunto aí com o pessoal da Casa Fora do Eixo Sul aí, bem bacana. Por favor, gente, olha só, quando quiserem procurar a gente, tem meu contato, quiserem chegar, se virem a Porto Alegre, podem ficar hospedados na casa, se forem no Rio, na Rio Mais 20, quando os povos, nós estaremos lá também com mais uma caravana imensa do Fora do Eixo, que vai sair de 4 cidades do Brasil. Enfim, estamos abertos também para trocar, eu também vou pesquisar mais sobre o projeto de vocês, eu não conhecia, vou aqui tentar me aprofundar, se vocês quiserem me mandar mais material também, quero divulgar isso, enfim, estamos juntos aí, estamos dentro, tá legal? Legal, legal, Atilio. A gente vai ficando aqui e agradece aí. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço aqui. Tchau.